Então, só com a TR da Azul que está solicitando, tá, tem um pushback, vai posterior taxiar para sua posição. Assim que o mesmo passar, está autorizado o push início do reboque. Aí, isso, após o mesmo, me chama na saída do pat 3 para ingressar o pat principal. Positivo. Após a passagem do Azul Trip, iniciaremos o reboque. E antes de ingressar no pat, chamarei novamente. Obrigado. PNR 6251, vento 17, 190 graus, 8 nós, decolagem autorizada, pista na 7. PNR 6251, decorado aos 42, controle 208, bom voo. 208, boa. Tudo em Salvador, bom dia, PNR 6251, decolado. Da Elda e da Rote, para cruzando o no contato, mantém nível 360. Mantém o 360. Quando você gostaria de posicionar a proa de Rote, para cruzando? Inicialmente vou direto no rumo de Leda. Inicialmente vou do Leda, Patando de alto solo. Siga, senhor. Ok, autorizado táxi até a Taxi Golf. Reporte na Taxi Golf para início do cheque, ok? Ok, senhor, chamarei. 6251, autorizado voar direto no rumo de Mótiva. Rumo Mótiva, muito obrigado, Hermia 2. Paulo Salvador, aqui o Avianca Alfa Vitor Papá. Podemos ingressar no pátio principal? Confirme sua posição, por gentileza. Já estou próximo à entrada do principal, praça principal. Qual a posição que o senhor vai seguir? Posição 5. Ok, até a 5 autorizada, Alfa Vitor Papá. Senhor, obrigado, Papá. Paulo Salvador, aqui o Avianca Alfa Vitor Papá, já estacionado na posição 5. Obrigado e um bom dia. Fugiu o Alfa Vitor Papá. Obrigado, bom dia. Oceano 6251 no chame Recife agora, na sequência no 33 decimal 25, alterna 1251, Oceano 6251. Recife no 33 25 secundária 1251, Oceano 6251. Solo Salvador, azul, Papa Tango Oscar, iniciando o teste de motores. Ok, reporte ao término, Papa Tango. Papa Tango Delta ou Papa Tango Oscar? É, Oscar, senhor. Gente, reporte ao término, Papa Tango Oscar, para retorno. Grato, senhor Marinho. Salvador, azul Papa Tango Oscar. Forma o fim de teste motores e retorna forte. Delta, de volta, autorizado. Grato, ao retorno para ali na 6 Lima. Gente. Ação, caso deseje, poderá fazer espera mais próxima aí, na chegada ponto, na posição ponto, confirma. Espera na posição ponto, mais próxima na estação é ponto, porém o nível que melhor lhe convier, pois só que está 1028 estará disponível a partir das 08 minutos desta hora, tanto 357. Estou confirmando, é o 45, né, abertura? Está com o senhor aí o nível disponível, melhor para fazer espera e mais próxima da estar na posição ponto, confio. Pode permanecer ainda no nível 220 e manter a espera em bloco lá e conseguir na descida depois lá em bloco mesmo? Aqui, eu acredito que você espera na posição bom aqui, só para ficar mais próximo e melhorar a posição. Tá, 1-0. Então vai prosseguir até a posição bom, mantendo aqui do 220, o que você faz que era naquela posição? Eu chamei 6225, caso deseje, poderá prosseguir para mais próximo, espera em ponto, porém mantendo o nível alto 3240, previsto descer em espera, abertura da pista 1028 será somente aos 0845 desta hora, aos 45 minutos desta hora. Afirmativo, você está aprovando o book da presente, informa que vai fazer espera mantendo a proa 220, curva de pela direita. Atenção pela direita, porém em cima de bomba, tem detecção bomba. A 225 é a sua identificação, entrevista é o número 2 na aproximação. Já temos tráfego próximo, baixo nível 220 para aproximação. Afirmativo, senhor, em questão em Montreal 240 em órbita. Quando liberado, onde ele se decida? Afirmativo. Então, 357, questão de identificação. Ativo, você vê que é o número 1 na aproximação, então 357 mantendo nível 220, espera na posição bomb com curvas pela à direita. Afastamento pela direita. Salvador, bom dia, Atlanta 8, quando venha com a informação Golf, será 250. 3816, com identificação. Pare fazer espera, número 3 na aproximação. Então, no 028, você estará disponível aos 45, ou seja, mais 25 minutos desta hora. Poste Mari fazendo espera com curva de afastamento pela à esquerda, então 3816. Nível ideal para espera é o 250? Você quantas esperas para a visão fazer nesse momento? Previsto a abertura do aeródromo aos 4 ou 5 minutos, ou seja, daqui a... Tem já duas aeronaves já em outros setores para espera na que eu antecede. Mais duas aeronaves para antecede, que é o número 3 na aproximação. Gente, mantendo 250 e você espera em Mari, com curva esquerda, não tem? Ok, pela esquerda a curva de afastamento. Então 38 no meio. Gente, mantendo espera em Mari, com curva esquerda. Então 38 no meio. O ideal é o 250, então. Sematia, mantém 250, tá feito também. Gente. 19 tem bom, seu Chanel, 62, 25. Fecha. Número 7, iniciar norte, tem bom. Série Maria, 3896. A gente vai assistindo no 250, tá? 3896. Tem 250, tá? 3896. As informações da aeronave em Salvador, temos aeronaves chegando que é Trove, que está ainda na posição Adolfo. É previsto antecedê-las aqui na aproximação, pois está... aeronave Trove do voo da Gol. Então, previsto que o SAM agora 3597 número 2, o Xané 6285 número 3, e o SAM 6896 seu número 4. E vamos dar a maior brevidade possível assim que houver estabelecida a operacionalidade na pista 1028. Sente, SAM 3597. O Xané 6285, sente. A economia copiou? Matheus, sim, está fazendo o nome. Para a de Salvador, o horário é 3.0, previsto, segundo local, mais 15 minutos para a abertura da está disponível aqui, estou no 028. 35 na 77. 225, ciente. Exatamente. Seu 3171, 3601, me chamou. 3601. Sente que a pista abre só às 45? Estimativo, senhora. A nossa, o plano aqui está para os 51. Bem, estão 3601 para São Paulo, Congonhas, 360 autorizado, via Zulu no zero. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5542, o transponder. Autorizado em São Paulo, 360, Pedro do 10, decola 10, curva à direita, da El, Leda, Motiva, 208, controle, 5542, o transponder, 360. Correto, doutor 3601, chame ele, está para o inspecionamento. Salvador, bom dia. Vou 1961 para Rio de Janeiro, Galeão, sentido da Gol. 1961 para o Galeão, guarde cópia. Guardando o 961. Tá pronto? 1961, pronto para 4. Salvador Galeão, 360 autorizado, via roda do plano, decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume. 1208, controle, acione 5535. Jovem nível de voo 360 para o Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão. Cola da pista 10 no perfil da Zael, Leda, Irume, primeira curva direita. É o Vieta November 857. Controle 1208, transponder 5535, voo no 961. Leda, do chão do pushback, seu nome é? Câmara pronta, 961. Para na hora de Salvador, previsto mais 10 minutos, ou seja, os 3:05 agora, às 4:05 abertura, mais 10 minutos para a operacionalidade normal da pista. Bom, nós já vamos fazer 3:05, né? Chiné, 6:25, sente. O 3:05 na frente também está, hein? Guardando aí quando for remitado esse direito. Ok. Nós já vamos 9:03, se é possível prosseguir com o seu mais baixo, com o Sterling Pelô. Ativo desse, mantém nível 050, esperem pelo, curva pela direita, voa 9093, desse mantém o 050. 050, para esperem pelo, curva pela direita, voa 9093. Aeronaves na escola de Salvador, o procedimento previsto é o LS-X-Ray para a pista 190. 3:08 no meio, tem condições de iniciar a espera já no nível 210? Afirmativo, está 3:08 no meio. Quando esse mantém nível 210, vamos aceitar mais uma aeronave aqui do centro no nível 230. Se esse mantém nível 210, ele espera, então 3:08 no meio. 210, está 3:08 no meio. Controle 3597, só confirmar as aproximações, os pousos já começam a partir dos 45, ou a partir dos 45 vai começar a aproximação das aeronaves? Só a partir dos 45, assim que abrir. Se eu tiver uma perspectiva boa, é que realmente vai abrir, porque geralmente faz vistoria, se tem alguma, algo necessário na pista, porém estamos considerando as 45 aproximações. Ah, positivo. É, aqui pela nossa previsão, nosso pouso aí, se a gente iniciasse agora, seria em torno dos 55. É, você acredita que não vai ter nenhum problema não? Vamos abreviar na medida do possível, tá? 3:05, 7. Positivo, tá? Mas escuta pra quando puder iniciar a abertura. Ok. Passando 9, chama para o táxi, 9:11.